I have a dream. The weapon of love. You're free. Now is the time. Into a beautiful symphony of brotherhood. Boa noite para você, sintonizado aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Esse é o programa Vozes Negras, o seu programa de toda terça-feira às 20 horas aqui na Rádio Fiscar. Bom, hoje no programa Vozes Negras eu vou estar trazendo de volta o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Linel Navarro. Ele vai continuar falando sobre políticas públicas e o movimento negro. Hoje a gente continua aquele bate-papo que a gente começou na semana passada, tá certo? Também tem o quadro de Quem é Essa Voz com a Carolina. E hoje na técnica de som está comigo nada mais nada menos que a Gabriela Saraceni. Bom, Gabriela, vamos começar muito bem com Hey Charlie, With Your Old Jack. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. Said, don't you come back no more. I didn't understand it. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back oh, no more. Now, baby, please. Don't you come back no more. Sempre só você está. Sua vida é mais um dia e outra noite, lembrando alguém que você um dia amou. Ou só fingiu, quem sabe, pra que mentir? O que temer seu coração? Se é pra viver, que seja só. Vai se culpar de um dia não perceber, se perder sem saber que era amor, sem dizer sim. Não faz assim, fica comigo. 105,3. Jesus, E estamos de volta no programa Vozes Negras. E você ouviu aí The Commodores, Jesus is Love. E também Sandra de Sá, Pare, Olhe e Escute. Regravação da música de Marvin Gaye e Diana Ross. Bom, e o começo eu abri com Hey Charlie, Read the Roll e Jack. Daqui a pouquinho eu vou estar recebendo Lineu Navarro e ele vai estar falando sobre políticas públicas e o movimento negro. E também vai estar também junto nessa entrevista, vai estar conversando também aqui, vai estar o Black P, a Lamai, o pessoal da Juventude Negra conversando aqui com o nosso vereador, o presidente da Câmara Municipal, Lineu Navarro. Então daqui a pouquinho, logo após o quadro de Quem é Essa Voz. Só lembrando para vocês, o blogspot do nosso programa Vozes Negras, e você pode ouvir o programa Vozes Negras a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite ou da madrugada, do jeito que você preferir. É só acessando ali, ó, www.vozesnegras.blogspot.com, tá certo? vozesnegras.blogspot.com. E também tem o MySpace do programa, claro. É myspace.com/vozesnegras. Inclusive, para você que curte cinema e tal, você vai ter uma surpresa lá no MySpace, porque tá lá o filme 7 Pontos com Will Smith e Mandela, né? O filme do Mandela, A Luta pela Liberdade. Os dois filmes estão lá postados lá para você assistir a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, lá no myspace.com/vozesnegras, tá certo? Sem o S. myspace.com/vozesnegras. Bom, vamos lá. O quadro de Quem é Essa Voz com a Carolina. O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração, pai. O cantor Bezerra da Silva nasceu em Recife, no estado de Pernambuco, em 1927. Aos 9 anos de idade, já tocava zabumba e cantava músicas de um dos gêneros musicais da região, chamado coco. Aos 15 anos, foi para o Rio de Janeiro como clandestino em um navio, e lá foi morar no Morro do Cantagalo. Em 1950, passou a investir na carreira de músico, influenciado por Jackson do Pandeiro. Passou a ser ritmista, tocando tamborim, surdo e outros instrumentos de percussão. A versatilidade de Bezerra lhe rendeu um convite para integrar a orquestra da Copacabana Discos, em 1960. 9 anos depois, o cantor e ritmista gravou seu primeiro compacto pela própria Copacabana e, em 1975, lançou seu primeiro LP. Inicialmente, suas gravações eram de coco e não obtiveram grande sucesso. A partir da série Partido Alto, nota 10, o cantor aposta no típico samba carioca e encontra seu público. E agora você ouve o Partido Alto, às 40 DPS, do álbum Se Não Fosse o Samba, de 1989. Aí, rapaziada, cuidado pra não dar mole a Kojak, senão o bambu vai quebrar no meio. Alô, alô, malandragem, não desligue, se ligue onde estão situadas as DPs do comando do Rio. Veja bem, fique na sua e nem de mancada, porque os homens da civil não são de brincadeira. Eles estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de brincadeira, ela está sempre filmando a rapaziada. Segunda fica na central e a quarta DP perto da Tiradentes. 29 em Madureira, combatendo os morros da área presente. 28 em Campinho, 32 Jacarepaguá. A sétima fica em Santa Teresa e a quinta DP ali na Mendesá. A oitava foi desativada e a primeira DP é na Praça Mauá. A décima fica em Botafogo, que várias vezes dancei para averiguação. Terceira Castelo, sexta na Cidade Nova, 22 na Penha, não dá mole, meu irmão. Na Avenida Brás de Pina tem a 38, ela também comanda o Lago do Bicão. Na Avenida Brás de Pina tem a 38, ela também comanda o Lago do Bicão. Alô, alô, malandragem, se liga onde estão situadas. Certo. As DPs que comandam o Rio, veja bem que na sua e nem derrotada, porque os homens da civil não são de brincadeira. Eles estão sempre filmando a rapaziada. Aí, a polícia civil não é de brincadeira, eles estão sempre filmando a rapaziada. E na Pabuna tem 36 Santa Cruz combatendo seu lado, 35 em Campo Grande e a 24ª é lá no Encantado, 27 Vila Cosmos, 33 Veia Alegre, 30 Marechal, 34 Bangu, 26 Água Santa, onde seu Ari Franco castiga legal. A 16ª é lá na Barra, dando toda a segurança àqueles que têm grana. 15ª Gávea, 14 Leblon, que também é área de gente bacana. A 9ª fica no Catete, a 12 e a 13 em Copacabana. A 9ª fica no Catete, a 12 e a 13 em Copacabana. E... alô, alô, malandragem. Se liga onde estão situados. Ei, malandra! Aqueles que vão manduir. Quem já vê que de nosso é e nem demanda. Cuidado pra porque os homens da civil não são de brincadeira. Eles estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de brincadeira. Eles estão sempre filmando a rapaziada. Olha aqui lá, hein, Ricardo. A 31 comanda a todo vapor. 23 no Mel, 25 engenho novo. 37 é na ilha do governador. 17 em São Cristóvão, com a 20 na vila, não tem brincadeira. 19 é lá na Tijuca, e a 18ª na Praça da Bandeira. 21 em Bom Sucesso, naquela jurisdição, ela manda e desmanda. E pra finalizar, eu não posso esquecer, a 40 de Rocha Miranda. E pra finalizar, não consigo esquecer, olha aí, a 40 de Rocha Miranda. E... alô, alô, vai atrás, se liga onde estão situadas. Porque os homens da civil não são de brincadeira, eles estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de brincadeira, eles estão sempre filmando a rapaziada. O repertório de sambas de Bezerra da Silva sempre foi abastecido por compositores anônimos. Com passe livre em todos os morros da cidade, o cantor garimpava novos compositores nas rodas de samba das comunidades do Rio. Bezerra passou a cantar a crônica do dia a dia da favela. Antes, aqueles morros não tinham nomes. Com letras e canções inspiradas nos acontecimentos do cotidiano. Dessa forma, ele criou um estilo de partido alto apelidado de sambandido, por retratar as mazelas e a violência das comunidades e fazer apologia da figura do malandro carioca. Em 1995, gravou um disco em parceria com Di Cro e Moreira da Silva, denominado Os Três Malandros in Concert, paródia aos três tenores. No ano de 1998, o cantor ganha uma biografia escrita por Letícia Viana, chamada Bezerra da Silva, o produto do morro. No final da década de 90, o cantor passa a ser admirado por nomes da música pop nacional, como Marcelo D2, Barão Vermelho e o Rapa, que gravam versões de suas músicas. Em outubro de 2004, aos 77 anos, Bezerra foi internado no CTI da Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeira, zona sul do Rio de Janeiro, com pneumonia e enfisema pulmonar. Posteriormente, foi transferido para o Hospital dos Servidores do Estado, onde faleceu no dia 17 de janeiro de 2005, em decorrência de uma parada cardíaca. E agora você fica com a música A Semente, do disco Justiça Social, de 1987. Ih, meu irmão, sujou, meu irmão, campearam o vizinho aí. Que houve, Bezerra? Que houve? Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Aí tá certo. De repente brotou um tremendo matagal. Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Mas foi pintando sujeira, o patamo estava sempre na jogada, porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração, e deram um voto perfeito e levaram todos eles pra averiguação. E daí? Na hora do sapé, caiaia, o safado gritou: não precisa me bater que eu dou de bandeja tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia, e também sei quem plantou. Quando os federados campearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Quando os federados campearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Aí tá certo. De repente plantou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou. Olha aí, quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. É, mas foi pintando sujeira, o patamo estava sempre na jogada, porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração, e deram o bode perfeito e levaram todos eles pra averiguação. E daí, na hora do sapé, caiaia, o safado de dor, não precisa me bater que eu tô de bandeja tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia, e também sei quem plantou. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente.